Desça para 2, meu pai, esse aqui é Negão no 018. 6310, gate 6, push back and start. Confirmo. Ocean Air 6310, gate 6, push back and start. Clearly push back and start, response. Ready to taxi, Ocean Air 6310. We report ready to taxi, Ocean Air 6310. Autorizado, puxa a porta de 189. Stanley, boa noite, nome é 04, vai passar Índia Serra, baixar trabalho, visão na 0. 04, ele de pouso, cabeceiro no 0, vento 120 graus, 79. Autorizado, nome é 0, nome é 04. Visador. Esquerda 055, limite a lote 352, 18. Sete da 6000. Desça para 3 mil pés, que é legal no 018. 3 mil pés, no 018. Tá. Hotel, desça para nível 050. Cinco dois um oito, reduza para 2109. Reduzindo 2109, 5218. Web 6748, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no localizador 6748. Afirmo. Taxi Ocean Air 6310 with 165 people on board, 3 hours 25 minutes endurance, and our alternate is Natal. Just confirm 165 on board, Ocean Air 6310, approved taxi via India, road point 190, call tower 18.95, Scott, correction, QNH1018. Roger, QNH1018. Approaching holding point, call the tower 118.95, Ocean Air 6310, confirm POB 165. Gorma 04, taxi alfa, porta de teste. Proa 140, vai interceptar o localizador. Desculpa, direita 140 para o lote 218. Sim. Voo 1889. 49 a bordo, 6 horas e 45. Vou dar um 989, autorizado táxi, parte 1 no Índia, ponto de caravana 0 torre, 1895, caravana 0 no 8. Autorizado táxi, parte 1, ponto de caravana 1895, caravana 1895. Fala, mano, 6462, posição 8, para puxa pelo menos. Posição 363, posição 362, Boeing passando no retaguarda no momento, após autorizado puxa, porta táxi. Gente, após a passagem do Boeing, fala com o nome 604, repete as instruções de táxi pra gente, por favor. Afirma, táxi Alfa, reportante da Juliette, com o nome 604. Alfa, informante da Juliette, 604. Do 4071, decola os 42, chave controle no 20.8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4071, decolou na Dael, cruzando 1.800 pés. Azul 4071, no contato radar, suba para nível 360 na saída da Dael. 360, pode voar da Dael da presente, 4071? Autorizado, azul 4071. Grato, 360, voando da Dael, 4071. Estabilizado, 6748. Oi, 6748, chame torre, 1.8.95. 295, 6748. Tipo 5218, desce para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, aguarde para chamar a torre e reduza para 1.709, tipo 5218. Travando, vento 1.10 graus, 12 nós. Travando, 6748. Final ILS X-Ray, pistão no zero. Gente, 2.000 pés, final ILS autorizado, grato. Tipo 5218, reduza para 1.709. Sim, reduzindo 1.709. Controle Salvador, passarinho do 9808, boa noite, informação uniforme. Boa noite, passarinho 9808, acione identificação, autorizado pro de ITAP, desça para nível 050, o que é legal no 08. Ok, identificou, direto ITAP, descendo pro 05. 50, 1018, vai preparar. Tele desce para 2.000 pés, que legal no 08. 2.1.0.8, tipo 0.0. Trip 5.2.1.8, chame Torre Salvador em 1.0.8, decimal 9.5. 10.8.9.5, boa noite, obrigado. Boa noite, bom pouso. Obrigado, bom serviço. Travado, 6748. 6748, ponto autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 11 nós. Pouso autorizado, web 6748. Torre Salvador, boa noite, trip 5218, fui aliás. 5218, eu continuo a aproximação, informarei pista 20. Aguardando. Ready, holding point, runway 10, Ocean Air 6310. 6310, uma diva deixa. 3662, taxia Bate 1 no Índia, ponte esperador no 0, torre 1895, Inegal no 0 no 8. Paulo Salvador, tá 3858, formação uniforme, autorização Fortaleza. Confirma, aeronave, último copo. Tá 3858. 3858, 330 Fortaleza, via Tesouro no 9, decola pista no 0, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 120.8, aciona 5453. 330 aprovado, Fortaleza, Tesouro no 9, Mono Frote, primeira curva à esquerda, 208.5453. Fechamento correto, reporta pronto pushback, 3858. Fortaleza. 18, informa o vento 10 graus, 109, o ajuste 10 18, livre pouso. Capitão, informação, livre pouso, trip 102, 18. Informador, boa noite, 6748, ligando a 6-8. 748, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, 5218, solos 48, direito no 219. Direito 219, trip 52. Boa noite. 0150, chama agora o centro Recife. Em 1251, alterna 13325, o azul 4071. Ok, Recife 1251, 13325. Obrigado, boa noite. Boa. 99. Clear, take off. Questionnaire 6310. Juliette, remonta 1-3, 352, 1-8. Torre, Salvador, boa noite, dono 889, quanto espera pronto? 889, ciente, após a rolagem do Xanera, ali mantém. Após ali mantém, 89. Vitor Charatão. Hotel, completo LS, chamando torre 18 decimal 95. CS 1895, Vitor Charatão. Boa noite, Papatango, Vitor Charatão. Vitor Charles Hotel, boa noite. Intercept pouso na 1-0? Afirma não, negativo. Vai cancelar lado externo, vai girar a base pela direita, 97, propondo a modificação, Vitor Charlie Hotel. Afirmativo, Vitor Charlie Hotel, após o externo, cancela e prossegue final do 97. Reporte final do 97, Charlie Hotel. Vai reportar a zona 97, Vitor Charlie Hotel. Ocean Metric 610 Airborne at 54. Contact North Salvador Departure Control 120.8. 120.8, good night. Salvador, approach control, Salvador Departure, Ocean Air 6310, Boca, Aracaju. Ocean Air 6310, radar contact and departure, climb maintain 350, fly heading Boca, stand by to fly Aracaju. Roger, climb maintain 350, flying Boca, standing by to Aracaju, Ocean Air 6310. Passaredo 9808, após o Itaque Voiduna, desça para 2 mil pés. O altímetro no 08, reporte no curso localizador. Autorizado Duna, 2 mil pés, altímetro no 08, reporte no localizador, passaredo 9808. Air 6310 after Puka, you must fly to Jam, okay? Recife Center has traffic on this sector. Roger, Air 6310. Puxa, porta. Cima 8, dono 89. Obrigado, boa noite. Pra final 97, baixou, travou, Vitor Charlotel. Vitor Charlotel, pouso autorizado, cabeceiro 97, vento 110 graus, 12 nós. Pouso autorizado 97, o Vitor Charlotel. Boa. 889, contato radar na decolagem, suba 360, série da Alfa. 360, nada eu, Leda Brice. Boa noite, 889. Decolar em 362, entre uma centena e 10 metros. Libere 75. A estacionar foi com esse livro, boa. 7162, decolada 55, controle 20.8. 20.8, bota lá. Controle, boa noite, eu tá 3662, preciso da PUCA. Contato radar na decolagem, sua 370, saída PUC. 370 PUC, 3662. Oi, Alex, o passarinho do 9808. Via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, com ajuste 1018, bom voo. Via Alfa, ponto de espera da 10, obrigado. Para o meu pé, o altímetro 1018. 1084000, da Borja, total 9907. Em Salvador, boa noite, passarinho do 9808, duas milhas para Simbra. Passaredo, reposte quando baixado e travado. Pista molhada, vento 100 graus, 9 nós. Pista molhada, 100 com 9. Vai reportar o 3, já já. Canaria 6310, contact now Recife Center on 125.45, backup on 2685. Agora passou do Simbra, trem baixo travado, Torre. Aqui no estou levantando o passeio do 9808. Reporte quando o visual está tomado de nuvem, chuva lá, logo logo se escapa para visual. É, tem uma camada bem em cima do aeroporto, o resto está tudo visual. A gente acha que ela está a uns 400, 500 pés, vamos ver. Voo 989, passou no 70, chama agora o centro Recife. 1260, alterna 288. 260, 288, boa noite, 8. Torre, o passarinho do 9808 de volta. Tem livre pouso 9808, pistão no zero, vento permanece 100 graus de nós. Legal. A chuva tá forte aí em cima? Não, sem chuva na vertical. Ou então chuvisco. É, a gente tá visual com a pista, duas milhas com chuva forte. E avistou com 600 pés, ok? Obrigado. Paulo Salvador, boa noite, chegou no 604, informação, Victor, posição 2, autorização, Fortaleza. 04, Fortaleza, autorizado nível 370, via pêndulo 19. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8, e aciona 5462 no transponder. Autorizado Fortaleza, nível 370, via pêndulo 19. Decola pista 10, curva esquerda, saída é Momo, transição Froti. Controle Ferim 120, decimal 8, aciona 5462. Voo 1604. Gol no 604 correto, portão 2, para acionamento táxi, chame em 118, decimal 95. Acionamento e táxi, 895, então. Obrigado, 604. 9808, solo 02, táxi via... Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, box no 4, parceiro 9808. Tá 3858 ali, decola, pista no 0, mas 100 graus, 10 mais. Decola no 0, tá 3. A 3662, chame Centro Recife, 12545, alterna 2685. 3545, 2685, trabalho. Decolou 04, chame controle na 20.8, não vou. 208, muito obrigado, boa noite. Boa noite, contato radar na decolagem, suba ao 330 na saída Momo. 330, saída Momo, 3858. Azul 4235, boa noite, ter identificação, prossiga na chegada Bonfi, desça para 060.